todo caminho tem ida e volta. E um coração alguém que já amou, um campeão se mostra na derrota. Na força pra lutar quando já cansou. O quarto ainda é frio e a cama queima. Só de lembrar quem nela se deitou. A história é essa, esse é o problema. A ferro e fogo, amor, marcas deixou. Toda saída tem a sua porta. Se faz aqui, se vê depois. A faca é cega, mas ainda corta. Quem disse o que já era, ainda não foi. Morrendo aos poucos, esse é o preço. De amar quem nunca teve tal valor. Um dia ainda volto ao começo. E apago então as marcas desse amor. Queima, ainda queima. Só de lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa, esse é o problema. Que fogo, amor, marcas deixou. Um dia ainda volto ao começo.